Só gostaria de explicitar que a apresentação da minha intervenção não parece que corresponda totalmente àquilo que está aqui escrito. A importância de João 23 para a entrada da Igreja na modernidade. E eu cingi-me mais de perto a esta problemática, pensando que no primeiro momento do nosso trabalho esta tarde, a personalidade de João 23 e a imensa riqueza cristã e evangélica da sua vida estariam vindo ao de cima. Este tema da entrada da Igreja na modernidade e do papel de João 23 nessa entrada leva-me, num primeiro ponto, a evocar, de maneira muito rápida, necessariamente simplista, o grande movimento histórico, cultural e religioso que se processa a partir do século XIV, digamos assim, até praticamente aos nossos dias, até a meados do século passado, com João 23. É um movimento de progressiva autonomia das realidades sociais e culturais face à tutela da Igreja. De facto, simplificando muito, diríamos que seria a consciência de que a Igreja imperava, a Igreja, e aqui refiro-me fundamentalmente aos chefes da Igreja Católica Romana, como é que se chamam? Papas. E queria dizer, portanto, a política centralista da Igreja referia-se à sociedade ocidental, a única verdadeiramente evangelizada do tempo, e referia-se como sendo um bocadinho o seu feudo, e seria-se na responsabilidade de representar para esse espaço geográfico e cultural, representar a verdade, a salvação. Portanto, deveria imperar sobre todas as manifestações da vida social, a arte, a ciência, a reflexão filosófica, a própria política. Tudo isso estava impregnado do ideal de unidade cristã, isto é, de eclesiástico, e por isso mesmo todas as tentativas de promoção progressiva da autonomia face a esta tutela são consideradas pela Igreja Histórica como desafios ou mesmo como derrotas. A partir do século XVI, XVII, este movimento de progressiva autonomização da vida social ganha uma grande acentuação com o advento das ciências modernas e o conflito entre a religião, ou mais exatamente da Igreja, com a ciência, veio ao de cima, com episódios trágicos como o caso de Galileu, e a mentalidade científica começou a dominar, ao contrário da mentalidade teológico-cêntrica, se assim se pode dizer, que imperava até aí. E depois vem o iluminismo com as suas propostas globais, que como quase como uma substituição da religião cristã, e que levam à Revolução Francesa e a toda a perturbação de política e económica e social e ideológica que se seguiu à Revolução Francesa. Aí atinge, de facto, o máximo de confrontação entre o mundo moderno e os seus ideais, por um lado, e a Igreja Católica e as suas tradições e a sua contribuição para a civilização. As posições tornam-se mais agressivas com o dialbar do tempo revolucionário de ambos os lados. Enquanto os porta-vozes do iluminismo acham que a Igreja está completamente ultrapassada e deveria ser proscrita e afastada, lembrem-se o Écrasez l'infâme de Voltaire, a Igreja responde com condenações sucessivas e uma grande falta de compreensão. A confrontação da Igreja com a ciência trouxe realmente, como dizia há bocado, episódios trágicos, como a condenação de Galileu, que era uma falta de compreensão total pela ciência, por parte das autoridades da Igreja, e de um homem que na sua liberdade de pensar, de estudar, de formular as coisas, por gente que não sabia nada daquilo de que ele estava a dizer. A igreja fechou-se, amuada e reacionária e saudosista, sempre com a referência a uma época ideal, o século XII, XIII, os séculos XII e XIII, que eram vistos de uma forma mítica, como os séculos da cristandade, em que as coisas estavam todas certas e que era um disparate enorme afastar-se dele. Mesmo um homem que é tido por um renovador e um progressista, como o Papa Leão XIII, escreveu uma encíclica que foi inovadora para o seu tempo, é certo, mas começa com as palavras renovaram, das coisas novas. E é para dizer nessa primeira frase que das coisas novas não há resultados menos positivos. Ao contrário do que muita gente imagina, que ele vinha falar em favor das coisas novas. Não, ele vinha dizer que as coisas novas só deturpam a felicidade dos homens e é pena, temos que voltar a dizer, à Idade Média, às corporações, não sei quais, como se o fenómeno social da industrialização da Europa fosse reversível e as coisas pudessem voltar para trás. A Igreja torna-se exclusivista, eu acho que isto, ou melhor, já foi sempre exclusivista, mas esta visão negativa acentuou-se muito. Necessariamente ninguém a percebia e, portanto, aquilo que ela dizia tinha que ser reforçado com condenações, etc. E o que é muito trágico, se nós pensarmos que o Senhor morreu, como diz São João no Evangelho, para trazer à unidade os filhos de Deus que andam dispersos, para incluir, portanto, para criar a comunhão entre todos, mesmo aqueles que ainda não estão connosco, e a Igreja, a partir praticamente dessa mesma época, começou a excluir, excluir, excluir, excluir, e tem vindo a excluir há 21 séculos. É uma visão negativa, por trás disto há uma teologia que é preciso, de certa maneira, ter presente. Há uma visão negativa da criação no meio disto tudo. Não se acredita que o homem entregue a si mesmo à razão natural e aos dotes que Deus lhe deu na criação, seja capaz de encontrar a verdade. Pelo menos desconfia-se, que a maior parte das vezes não encontra, que se não é a luz que a Igreja pode projetar sobre os problemas, a verdade não é alcançada. A verdade social não é a verdade do Evangelho, é a verdade social, a verdade das relações intersocietárias, mas... Isto realmente é trágico, não é? Nem a criação é profundamente boa, está estragada de tal maneira pelo pecado original, que isto coabita, esta visão das coisas coabita com uma teologia muito negativa, que dá aso ao rigorismo em moral, e nem a sociedade é capaz de salvação, nem a história, a salvação passa a ser vista em termos muito angelicais, e muito individualistas. Não, a ideia de que todo o mundo aspira para participar na glória dos filhos de Deus, vem em São Paulo, capítulo 3 de Romanos, essa ideia desaparece do horizonte completamente. É coisa a atingir o máximo com a Igreja do século XIX, com os Papas Gregório XVI e Pio IX, e até se faz para o uso, enfim, dos pastores da Igreja, se faz uma compilação dos erros, o famoso sílabos, que é tirado das encíclicas condenatórias destes papas. E a última das 80 condenações de Clavan é exatamente aquela em que se diz que a Igreja não pode, a Igreja condena a afirmação daqueles que dizem que a Igreja pode e deve conformar-se com a civilização moderna, com o liberalismo e com os nossos tempos. Portanto, isto, quem disser isto, anátema sido. Portanto, num clima de condenação, de desconfiança, suspeita, que muda um pouco no final do pontificado de Pio IX, quando aparece Leão XIII, o tal da Rerum Novarum. E, a partir daí, com uma certa unidade até Pio XII, nós encontramos uma atitude que, sendo no fundo a mesma, na sua apreciação da história e da criação e das possibilidades humanas de atingir a verdade, tem uma atitude eclesial diferente, porque já se situa mais numa perspectiva de reconquista, de entrar para a sociedade e tentar de novo recriar qualquer coisa que lembre os tempos áureos da cristandade antiga. É um bocado nessa linguagem que nós vivemos só os primeiros anos da nossa vida de militantes cristãos, nos últimos anos de Pio XII, em que se passam, que publicam afirmações como a encíclica Humani Generis, que é no fundo uma demonstração da incompatibilidade do pensamento cristão com bem feito, profundo, etc. Mas é, ao fim e ao cabo, posso resumir-se na afirmação da incompatibilidade do pensamento cristão com a ciência moderna. E com isto termino o meu segundo ponto. E passo ao meu segundo ponto. Termino o primeiro ponto, porque depois de Pio XII, que prolonga isto até 1958, vem João XXIII. Sobre a sua personalidade e os seus dotes humanos, já se falou com certeza, e eu não vou falar. Vou simplesmente selecionar algumas contribuições do seu magistério escrito e do concílio, para mostrar que ele realmente vem com outra leitura da realidade. Penso que a carta de convocatória, para o Vaticano II já traz consigo várias coisas nesse sentido. Diz, por exemplo, nessa convocatória do concílio. Primeiro, dá a voz a todos aqueles que acham que os tempos modernos são terríveis, etc., porque ele realmente se situa nestas batalhas ideológicas e literárias num caminho em que não hostiliza ninguém, e muito menos os seus antecessores. Não, tem uma atitude conciliatória e que sabe aproveitar as deixas e os intervalos das posições anteriores para meter a sua colherada num sentido diferente. Estas dolorosas averiguações, que estou a citar, conclamam ao dever da vigilância e despertam o sentido de responsabilidade. Almas sem confiança veem apenas trevas enegrecendo a face da terra. Nós, porém, preferimos reafirmar toda a nossa confiança em nosso Salvador, que não se afastou do mundo por ele remido. Mais ainda, apropriando-nos da recomendação de Jesus, saber distinguir os sinais dos tempos, parece-nos vislumbrar, no meio de tantas trevas, não poucos indícios, de que dão sólida esperança de tempos melhores à sorte da Igreja e da humanidade. Pois mesmo as guerras sangrentas que sucederam em nossos tempos, as ruínas espirituais causadas por tantas ideologias e os frutos de experiências tão amargas, não se processaram sem deixar úteis ensinamentos. É uma leitura mais equilibrada, mais profunda. Há um outro sentido que às vezes escapa aos observadores superficiais. Isto, nesse texto, que é notável, de simpatia, etc. Depois, na inauguração do concílio, diz qualquer coisa do mesmo género. No exercício quotidiano do nosso ministério pastoral, chegam-nos aos ouvidos insinuações de almas ardorosas, sem dúvida, no zelo, mas não dotadas de grande sentido de descrição e de moderação. Os tempos atuais não vêm senão prevaricações e ruínas. Vão repetindo que a nossa época, em comparação com os passados, tem piorado. E comportando-se como quem nada aprendeu da história, que é também mestre da vida, é como se, no tempo dos concílios ecuménicos precedentes, tudo fosse triunfo completo da ideia e da vida cristã, da justa liberdade religiosa. Mas a nós parece-nos que devemos discordar destes profetas das desgraças, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Na ordem presente das coisas, a misericordiosa providência está-nos levantando para uma ordem de relações humanas que, por ordem dos homens e, maior parte das vezes, para além do que eles esperam, se encaminham para o cumprimento dos seus desígnios superiores e inesperados. E tudo, mesmo as adversidades humanas, converge para o bem da Igreja. Esta leitura positiva de tudo aquilo que parece tão mal aos saudosistas é o timbre mesmo da intervenção de João XXIII. Vocês dizem-me que está tudo mal, mas não é verdade, não é assim. Mesmo aquilo que vocês apontam como mal, há coisas boas que estão em germe e que podem ser ótimas para o mundo e para a própria Igreja. Isto é de facto mesmo significativo, e acho que, em alguns aspectos, particularmente da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, sobre as relações da Igreja e o mundo, é de facto esta a temática da minha intervenção, a relação da Igreja com o mundo moderno. Há nessa encíclica aspectos que são significativos de uma mudança muito radical. Assim, na Gaudium et Spes nós encontramos, e penso que foi fundamentalmente por inspiração do Papa João, nós encontramos vários pontos, mas eu sublinharia praticamente três que são muito significativos da reviravolta mental que ele representou para a Igreja e que, nesse aspecto, o Concílio respeitou e reformulou. Assim, na Gaudium et Spes, temos num capítulo, inserido num capítulo dedicado à dignidade humana, há um belíssimo elogio da consciência e da sua autoridade única na vida de cada um. Ou supremo, se quiserem, em vez de única. Eu leio um texto muito conhecido e que já ouvi dizer que era um texto completamente utópico e disparatado e que não podia ser tomado à letra de maneira nenhuma por um eminente teólogo e decano de uma faculdade romana. No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impôs a si mesmo, mas à qual deve obedecer. Esta voz, que sempre está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soa no momento oportuno na intimidade do seu coração. Faz isto e evita aquilo. O homem tem na intimidade do seu coração, perdão, o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela é que será julgado. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra sós com Deus, cuja voz te faz ouvir na intimidade do seu ser. Graças à consciência revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor de Deus e do próximo. Então, não há incompatibilidade nenhuma entre a lei evangélica, a lei da liberdade no Espírito Santo, que é a lei da caridade, e esta voz da consciência. Por fidelidade à voz da consciência, os cristãos estão unidos aos demais homens no dever de buscar a verdade. Não é como que nós sejamos possuidores da verdade, mas temos, a partir desta luz interior, devemos buscar a verdade e nela resolver tantos problemas morais que surgem na vida individual e social. Quanto mais prevalecer a reta consciência, tanto mais as pessoas e os grupos estarão longe da arbitrariedade cega e procurarão conformar-se com as normas objetivas da moralidade. Não raro, porém, acontece que a consciência erra por ignorância invencível, sem por isso perder a própria dignidade. E outro tanto não se pode dizer quando o homem se descuida de procurar a verdade e o bem, e quando a consciência se vai progressivamente cegando com o hábito de pecar. E isto é uma carta magna para admitirmos a dignidade de cada um de nós e de todos os outros seres humanos à nossa volta e de todos os outros seres humanos na história e no futuro. Só eles são criados por Deus, capazes de por si mesmo conhecer o que é bem e o que é mal. Mal estão as coisas quando não atingem a idade da razão. Mal está uma sociedade quando não favorece o desabrochar dessa abertura à verdade moral e à verdade humana que cada um de nós pode atingir por si mesmo. Um outro aspecto, eu já disse, tinha dito que isto teria sido muito simplista e muito rápido, mas, portanto, é mesmo isso que é necessário. Um outro aspecto é o do reconhecimento integral da autonomia das realidades terrestres. As realidades terrenas são reconhecidas como autónomas, portanto, não dependentes do magistério eclesiástico, naquilo que têm de bom. E vejo no número 36 da Gaudium et Spes: se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo, trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador. Pois, em virtude do próprio facto da criação, todas as coisas possuem consistência, verdade, bondade e leis próprias, que o homem deve respeitar, conhecendo os métodos peculiares de cada ciência e arte. Por esta razão, a investigação metódica em todos os campos de saber, quando levada a cabo de um modo verdadeiramente científico, e depois na discussão acrescentaram esta incisa, e segundo as normas morais, os investigadores científicos têm que respeitar as normas morais na investigação, o que é uma preocupação sempre de se passar a fronteira, nunca será realmente oposta à fé, já que as realidades profundas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Antes que quem se esforça com humildade e constância por prescrutar os segredos da natureza é, mesmo quando disso não tem consciência, como conduzir pela mão de Deus, o qual sustenta as coisas e a faz ser o que são. Seja permitido, por isso, deplorar certas atitudes de espírito que não faltaram entre os mesmos cristãos por não reconhecerem suficientemente a legítima autonomia da ciência e que, pelas disputas e controvérsias a que deram origem, levaram muitos espíritos a pensar que a fé e a ciência eram incompatíveis. Se, porém, com as palavras autonomia das realidades temporais se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem as ordenar ao Criador, ninguém que acredite em Deus deixa de ver a falsidade de tais acertos. Sem o Criador, a criatura não subsiste. De resto, todos os crentes de qualquer religião sempre souberam ouvir a sua voz e manifestação na linguagem das criaturas. Antes, se se esquece de Deus, a própria criatura se obscurece. E isto não é apenas aqui neste número 36. Este tema da legítima autonomia das realidades terrenas reaparece em vários outros números. Já passou. Eu acho que há uma passagem síntese no número 55 que me diz exatamente em que mundo estamos a viver. É a consciência que se tem disto. Não vou demorar muito mais. Vou fazer possível ser mais rápido. O número 55 do capítulo sobre a cultura diz estas coisas bonitas. Cresce cada vez mais o número de homens e mulheres de que qualquer grupo ou nação que tem consciência de ser os artífices e autores da cultura da própria comunidade. Aumenta também cada dia mais no mundo inteiro o sentido da autonomia e da responsabilidade, o qual é da máxima importância para a maturidade espiritual e moral do género humano. É uma leitura muito positiva deste crescimento da autonomia e da responsabilidade. O que parece ainda mais claramente, se tivermos diante dos olhos a unificação do mundo, hoje dizia, a globalização, e o encargo que nos incumbe de construirmos, na verdade e na justiça, um mundo melhor. Somos assim testemunhas do nascer de um novo humanismo, no qual o homem se define antes de mais pela sua responsabilidade em relação aos seus irmãos e à história. Este 55, portanto, é uma leitura, pela positiva, é claro, do mundo que está a nascer nesse tempo. Um novo humanismo de responsabilidade e autonomia, que é imensamente simpático à Igreja, porque é a condição da maturidade espiritual e até moral de todos os que participam dele. Esta leitura pela positiva é, de facto, imensamente inovadora nos textos do Magistério. E depois, por último, temos a Pacem in Terris, que é o testamento, em termos de Magistério, do Papa. A Pacem in Terris parte do tema da construção da paz, que é um valor que todos desejam alcançar, cristãos e não cristãos, católicos e outros cristãos, e confronta esse desejo da paz com os esforços que no mundo se realizam a vários níveis, a relação do indivíduo, da pessoa humana, com as estruturas que o indivíduo envolve, das comunidades humanas com as comunidades mais vastas, até à comunidade mundial da humanidade. E cada um desses passos, desses degraus da escala, ele encontra coisas muito positivas e mostra que estas coisas positivas são manifestas a toda a gente, visto que transformam a vida dos homens. Há sinais no tempo presente que são os famosos sinais do tempo, para, na interpretação de João 23, há sinais no nosso tempo de que as pessoas são sensíveis àquilo que ele está a dizer. Tão, tão sensíveis são que fazem esforços nesse sentido de mudar as coisas, e estão mesmo a mudar. Aqui, pela primeira vez, se fala de uma maior aproximação de condições sociais para homens e mulheres, de uma maior participação na vida política, de uma maior democratização do mundo, etc., como sinais de que realmente as verdades são conhecidas por todos. Depois, claro, vulgarizou-se muito a expressão sinais dos tempos e, de certa maneira, abastardou-se bastante também o conceito, não é? Mas o que ele queria dizer é que, no tempo que estamos a viver, há sinais que as pessoas são capazes de descobrir por si mesmas a verdade das coisas. Ora bem, queria concluir o tempo que me é atribuído, dizendo que ficou da intervenção deste homem. O concílio, como sabemos, foi uma entrada na modernidade, sem dúvida, mas pode-se entrar e depois recuar outra vez para a porta com medo de ir mais longe. E eu acho que, de facto, isso aconteceu, já o disse aqui sim, convosco, há não muito tempo. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa ficou. Na memória da Igreja, há coisas que são irreversíveis. Eu hoje vejo isso melhor, quer dizer, esta maneira de fazer e de tratar as pessoas não pode ser apagada como uma borracha. Está na memória coletiva. E isso é muito importante que, de facto, tenha havido. Foi ingênuo. Foi profeta. Se calhar foi as duas coisas. Foi profeta, mas um profeta ingênuo como um menino. Com as suas piadas, a sua bonomia, etc. E não insultou ninguém, não hostilizou ninguém, mas abriu horizontes que merecem ser considerados cada vez mais. É preciso retomar isto e voltarmos ao ponto de partida do concílio, ou fecharmos esse capítulo e abrirmos outro concílio, como vocês quiserem. Bom, com este desafio de fechar a porta ou abrir outra, passamos à nossa última convidada, a Fernanda Henriques, que, coitada, vai ficar um bocadinho limitada pelo nosso prazo. Não, não, foi também o nosso intervalo que foi um bocadinho mais tenso do que era suposto. Mas vamos tentar os 20 minutos, quarta hora, 20 minutos, está bem? Bom. Então, bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que a Ana Vicente me fez e explicar porque é que tive a ousadia de o aceitar. Porque é ousadia, não é? Falar aqui com o Frei Mateus e com o Frei Mento sobre estas coisas. Eu, que sou da filosofia e não tenho nenhuma especialização em questões eclesiais, é mesmo uma ousadia. Porquê é que aceitei este desafio? Aceitei porque, desde sempre, o João 23 foi uma figura extremamente significativa no meu imaginário. Pela ideia de bondade e de frontalidade na defesa da justiça que fui forjando, mas realmente nunca tinha aprofundado o meu conhecimento efetivo sobre o João 23. Portanto, quando aceitei este convite, foi no fundo para, se quiserem, aferir qual era o fundamento dessa adesão mais ou menos grande que eu tinha à figura, mas, como disse, sem grande fundamento. Sem grande conhecimento, digamos assim, efetivo. Ora, eu sou a última a falar e isso não me reduz só o tempo, reduz-me também o conteúdo, porque... Não, o conteúdo... O Frei Bento, Irene Pimentel e agora o Frei Mateus já disseram o que havia para dizer sobre isto e, sobretudo, o Frei Mateus vem exatamente falar da mesma coisa que eu me proponho falar, o João 23 é a abertura à modernidade. Só que ele falou de dentro, de quem sabe, eu vou falar de fora, de quem olha, e espero que traga, porque vem de fora, traga uma ou duas coisas. Mas até as leituras que eu escolhi são parecidas, como é natural. Também o título. Porquê é que eu escolhi este título? Eu escolhi este título porque realmente a minha relação, digamos assim, essa relação que eu ia tendo com o João 23 também adivinha da minha formação filosófica e, sobretudo, foi a filósofa francesa Simone Weil que me colocou no centro da minha leitura há muitos anos. A importância de a Igreja se abrir institucionalmente à modernidade. Eu penso que Simone Weil é uma figura conhecida nos meios cristãos, portanto não me vou alargar com muitas explicações sobre ela, mas quero dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, ela viveu na primeira metade do século XX, morreu em 1943, ou seja, 20 anos antes do Concílio Vaticano II, e este facto fez toda a diferença, no meu entender, na vida dela. Porque a filosofia de Simone Weil é fortemente marcada pelo seu sentir pessoal, pelas diferentes experiências da vida que ela foi fazendo. Evidentemente que isto acontece com qualquer forma de pensamento, nomeadamente com o pensamento filosófico, mas não é dessa relação habitual entre viver e pensar que eu estou a falar. Para Simone Weil era mesmo necessário viver as situações sobre as quais escrevia. Ela não escrevia sobre as situações, ela escrevia de dentro das situações. É por isso que ela tem uma grande, como sabem, uma grande implicação sindical e política, e para isso, para poder escrever sobre o que era a vida dos operários, trabalhou na linha de montagem de carros da Renault para saber, e era, tinha acabado a sua licenciatura em filosofia, mas era exatamente para experimentar o que é que podia ser a vida de um operário. Eu diria mesmo que a transposição, aquilo que a Simone Weil faz é transpor para o plano conceptual as suas experiências mais fundas, as suas experiências existenciais mais fundas. Podem imaginar que no aspecto espiritual era exatamente a mesma coisa, não é? Ou ainda mais radical. Ora, eu penso que é conhecido o caso da Simone Weil, que tendo uma adesão quase absoluta aos princípios do cristianismo, tal como ela os entendia, todavia recusou sempre o batismo, integrar-se pelo batismo na Igreja Católica. E porquê? Porque, como ela explica ao seu grande amigo, Padre Perrin, a quem ela chama amigo de Deus, os amigos de Deus eram aquelas pessoas que no mundo davam prova de Deus e da sua bondade, portanto, ela explica ao Padre Perrin que seria uma desonestidade da sua parte se entrasse para dentro da Igreja, porque isso, essa entrada, não correspondia ao sentimento místico que experimentava. A Igreja do seu tempo funcionava como um obstáculo para a sua vivência dos valores do cristianismo. Duas coisas a mantinham fora da Igreja: a ideia da anátema e a ideia de que fora da Igreja Católica não havia salvação. Para ela era completamente impensável uma Igreja que fosse simultaneamente cristã, excludente, como o Frei Mateus nos falou aqui há pouco. Excludente, do ponto de vista dela, de tudo o que de mais belo e melhor a humanidade tinha sido capaz de construir. Ora, se Simone Weil não tivesse morrido tão jovem, certamente teria exultado com o espírito que presidiu ao concílio do Papa João XXIII. E certamente a sua vida espiritual teria sido muito menos angustiante e muito menos dilemática. E o que eu vou explorar a seguir tal e qual o que disse o Frei Mateus, que é não só, e eu vou acentuar sobretudo, não só a autonomia do mundo, mas a sua bondade, a bondade intrínseca do mundo. Na verdade, aquilo que o adjornamento sustentou a vida do Vaticano II veio pôr fim foi a um certo solipsismo da Igreja, ou seja, a um certo autismo da Igreja. E eu gostava aqui de dizer que acho que isto é este autismo, este solipsismo, é compreensível. É o mesmo que acontece à filosofia e à sua relação com a ciência. A filosofia tem 28 séculos. A Igreja Católica tem 20, 21. Ora bem, A ciência moderna, mesmo se admitirmos que a reforma, que era a revolução científica do século XVII, começou no século XV, só tem 5 a 6. Nasceu ontem. Portanto, é natural que duas vegas, no caso, a Igreja e a filosofia, olhem para a ciência com uma certa complacência, com uma certa sobranceria. Portanto, nem me parece que seja uma coisa assim muito estranha, porque tem a ver realmente com esta ideia de quem já fez um percurso tão grande, que olha benevolentemente, mas sem grande vontade de igualdade para esse nascer que é a ciência. Bom, João XXIII, ao convocar o Vaticano II e ao colocá-lo sob a bandeira do adjornamento e, consequentemente, o diálogo, rompeu com esse autismo da Igreja e introduziu no seu seio o ruído do mundo humano com o que de bom e de mau ele convoca. Falar de adjornamento significa duas coisas mais significativas. Primeiro, reconhecer que a Igreja estava descompassada em relação à sociedade em que se inseria. E, em segundo lugar, que era preciso pô-la a compasso com essa mesma sociedade. Ou seja, não se tratava, como já foi aqui dito, de afirmar dogmas, de corrigir erros, mas sim de fazer sintonizar a mensagem espiritual do cristianismo com o mundo a que se dirigia e não ao contrário, como há pouco a Irene Pimentel chamava a atenção para aquilo que se passou em Portugal. O Papa João XXIII acreditava de facto na bondade da história humana. Não é por acaso que no discurso de abertura solene do concílio ele afirma, vou citar, que a Igreja, como esperamos confiadamente, engrandecerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, e agora vem o mais importante, olhará intrépida para o futuro. Portanto, esta ideia realmente de confiança. E, por outro lado, discorda, também como o Frei Mateus há pouco já leu, desses profetas da desventura que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Também por isso pôde dizer, vou de novo citá-lo, é necessário que esta doutrina, certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Uma coisa é a substância do depósito da fé, das verdades contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com que são enunciadas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido e o mesmo alcance. Será preciso atribuir muita importância a essa forma e, se necessário, insistir com paciência na sua elaboração. Mas João XXIII também acredita na bondade do ser humano, como é natural para um cristão, evidentemente, se o ser humano foi criado à imagem de Deus. Por isso, pode instituir o diálogo como constitutivo da nova forma da Igreja se relacionar com o mundo, substituindo o anátema pela misericórdia. E por isso também afirma, eu vou citá-lo outra vez, que a Igreja deve promover a unidade na família cristã e humana, como o Frei Bento se fartou de dizer há pouco. O diálogo, a outra face do adjornamento, é o sinal da ruptura do enclausuramento da Igreja. Diálogo para dentro da Igreja, para as outras igrejas, mas sobretudo, diálogo com a realidade cultural. E esses sinais não faltam no pontificado de João XXIII. Para citar alguns dos que mais me impressionaram, devo dizer, espero que estejam corretos: a supressão de pérfidos judeus da liturgia do Sábado Santo, que foi uma coisa que me arrepiou. Sexta-feira santa. Ou a diplomacia em relação ao Bloco de Leste, foi aqui amplamente falada pela Irene Pimentel. Dentro deste contexto, penso ser importante recordar a organização da Gaudens Spes, que, como sabemos, não começa por Deus ou pela Igreja, mas sim pela condição humana do mundo. A introdução é assim, a condição humana no mundo de hoje. Bem como a sua primeira parte, com 4 capítulos, em que só o último é que se refere à Igreja. Primeiro é a dignidade da pessoa humana. O capítulo 2 é a comunidade humana. O capítulo 3 é a atividade humana no universo. E o capítulo 4 é que é o papel da Igreja, e é o papel da Igreja no mundo deste tempo. Creio que vale a pena lermos o que se diz logo no início da introdução. Para bem cumprir a tarefa que lhe cabe, a Igreja deve prescrutar incessantemente os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, de modo a poder responder, por forma adaptada a cada geração, às eternas interrogações dos homens quanto ao sentido da sua vida presente e futura e quanto às suas mútuas relações. Importa, pois, conhecer e compreender este mundo em que vivemos, as suas expectativas e aspirações e o caráter, por vezes, dramático de que estas revestem. Creio ser importante realçar esta ideia da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, de que importa conhecer e compreender este mundo em que vivemos, as suas expectativas e aspirações, na medida em que ela remete para o caráter intrinsecamente bom da realidade. Não que não exista um mal no mundo, claro que existe, e algum desse mal é mesmo da nossa responsabilidade. Mas o que é importante e novo é o suposto de que em si mesmo o mundo não é o mal. O teólogo Jacques Dupuy comenta alguns aspectos da Gaudium et Spes, assinalando quatro dimensões que me interessam neste momento citar, porque do fundo sublinha isto que eu estou a dizer. Primeiro, que a vontade salvífica universal não é uma simples possibilidade teórica, mas uma realidade concreta agindo nas pessoas. Segundo, que Jesus Cristo e seu mistério pascal constituem a possibilidade concreta da salvação para mulheres e homens de boa vontade. Terceiro, que esta salvação os atinge pela ação universal do Espírito Santo. Quarto, que a maneira como essa salvação ocorre fora da Igreja permanece misteriosa. Agora tens que deixar ler isto até ao fim. Para a maior parte de nós hoje, esta perspectiva já aparece como natural. E isto eu acho que é importante que a gente pense. Isto para nós hoje não tem importância quase nenhuma. É necessário que façamos um esforço de imaginação para conseguirmos ter a percepção de um tempo de clausura mental e de maniqueísmo, em que a vida humana, enquanto humana, era destituída de valor e vista como um calvário de que era necessário libertar-nos. Eu acho que vale a pena então perguntar se João 23 foi um super-herói. Victor Claudine, nas análises que faz, quer do concílio, quer da Igreja pós-conciliar, enumera muitas razões e contextos explicativos do Vaticano II. Mas, apesar disso, reafirma que foi necessário aparecer alguém capaz de catalisar toda a efervescência teológica e eclesial que se vivia então, sublinhando que esse foi o papel de João 23 e que a sua figura e personalidade são essenciais para se compreender o concílio. E eu não sei, como já foi aqui dito pelos dois iminentes, Frei Bento e Frei Mateus, se era ingenuidade, se era intuição ou se era simplesmente genialidade. Uma genialidade absolutamente que ultrapassa inclusivamente a nossa compreensão. Creio que é aqui que está o ponto, de ser capaz de sentir o seu tempo e de lhe dar forma. E penso que foi esse gesto de corporizar o espírito do seu tempo, como diria Hegel, que traça a marca indelével de João 23. Só uma profunda atenção à dinâmica da realidade e uma radical abertura ao desenrolar da história pode permitir a alguém escutar a alma do seu tempo e deixá-lo dar à luz o que nele está maduro. João 23 não esteve à frente do seu tempo. Ele foi um homem do seu tempo. A leitura do seu diário, como há bocado o Frei Bento disse, põe-no claramente em evidência. Sua religiosidade, o modo como analisava a inocência e o pecado, a forma como assumia a obediência, por exemplo, mostram-no bem ligado à sua geração. Foi certamente esse enraizamento existencial histórico que lhe permitiu ser tão moderno e hoje que podemos perspectivar historicamente os grandes acontecimentos da década de 60, vemos como o Concílio Vaticano II ocorre em paralelo com outros grandes acontecimentos da civilização chamada laica de ímpeto renovador, como por exemplo o Maio de 68, a luta dos povos para a autonomia, os movimentos de emancipação das mulheres e até uma mudança de paradigma da racionalidade. Mas João 23 é igualmente Pacem in Terris, também já hoje foi muito falada. A sua última encíclica, de 11 de abril de 63, na véspera da sua morte. O Frei Rezende Guimarães, num texto de 2012, interroga-se sobre as razões que poderão ter levado um Papa moribundo a escrever esta encíclica no final do seu pontificado. E enumera quatro razões essenciais. O contexto internacional, o compromisso dos Papas pela paz, o desenvolvimento da consciência mundial sobre a paz, mas a própria personalidade de João 23. Na sequência do que tenho vindo a dizer, gostaria de destacar as terceira e quarta razões para sublinhar a mesma ideia. Por um lado, a sintonia de João 23 com o seu tempo e, por outro, a sua capacidade de dar corpo em termos espirituais e cristãos. Quero sublinhar quatro elementos para mim mais significativos dentro da perspectiva que tenho estado a defender. Primeiro, a quem é que é endereçada a encíclica? A encíclica, para além dos destinatários habituais, é endereçada a todas as pessoas de boa vontade. O subtítulo da encíclica é A Paz de Todos os Povos na Base da Verdade, da Justiça, da Caridade e da Liberdade. E aqui gostaria de sublinhar o facto da justiça vir antes da caridade, que me parece extremamente importante. O paralelismo entre a primeira parte da encíclica e os direitos humanos proclamados em 48. A afirmação inicial é: todo ser humano é pessoa, sujeito de direitos e deveres. E acrescenta, isto é uma natureza dotada de inteligência e de vontade livre. Por essa razão, possui em si mesmo direitos e deveres que emanam direta e simultaneamente da sua própria natureza. Trata-se, por conseguinte, de direitos e deveres universais, invioláveis e inalienáveis. Qual é a lista dos direitos? Direito à existência e a um digno padrão de vida. Direitos que se referem aos valores morais e culturais. Direito de honrar a Deus, segundo os ditames da reta consciência. Direito à liberdade na escolha do próprio estado de vida. Direitos inerentes ao campo económico. Direito de reunião e associação, direito de imigração ou de imigração, com E e com I, e direitos de caráter político. E, finalmente, os sinais dos tempos, que finaliza a primeira parte da Pax in Terris. Este nível, creio que é importante comentar dois aspectos, a própria expressão e o conteúdo que cobre a encíclica. No meu entender, assumir a ideia de que os tempos, ou seja, o desenvolvimento histórico da humanidade no seu labor próprio, emitem sinais que devem ser tidos em conta para a nossa ação, é a expressão mais evidente de que se considera que o mundo tem sentido em si mesmo. Eu penso que é Hegel que melhor nos ajuda a compreender o que está em jogo. Para este filósofo, Hegel tinha 20 anos, quando foi a Revolução Francesa, o desenvolvimento da humanidade era determinado por uma dinâmica interior à própria realidade. Dinâmica essa que explicava as mudanças culturais e históricas e, portanto, progresso humano. Nesse sentido, para ele, cada época era o resultado de uma evolução racional explicada por ela. Por outro lado, cada época tinha os seus protagonistas, aquelas pessoas que, estando atentas ao pulsar da realidade, davam corpo àquilo que essa realidade, de que essa realidade estava prenhe e, por isso, eram capazes de a conduzir a um estádio superior de desenvolvimento. Hegel falava do espírito do tempo, João 23, de sinais dos tempos. Mas parece impossível pensar que ambos estavam a falar da mesma coisa, da capacidade humana de construir humanidade e de a fazer avançar. Não sei se João 23 estudou a filosofia de Hegel, ou se lhe bastou o seu amor a Deus e a sua escuta do mundo para compreender que valia a pena ter em conta aquilo que no mundo ia acontecendo e integrá-lo numa visão mais ampla, sustentada por um horizonte de transcendência. Em qualquer caso, não tenho muitas dúvidas de que Hegel o consideraria um protagonista do seu tempo, ou seja, alguém atento à evolução da realidade e disposto a levá-la por diante. E qual foi o conteúdo dos sinais dos tempos selecionados por João 23? São três os destaques da encíclica, como também sabemos: a gradual ascensão económico-social das classes trabalhadoras, o ingresso da mulher na vida pública e o movimento de emancipação dos povos. Ou seja, o que o Papa João escolheu foi aquilo que à partida seria mais perturbador, por ser o que alterava de maneira mais profunda a realidade e os valores estabelecidos. Isso não lhe fez medo, pelo contrário, foi esse novo interpelador que quis pensar e contextualizar dentro do seu horizonte espiritual e dos seus valores cristãos. Essa decisão de acolhimento e integração abalou completamente a clausura da Igreja. E não é que eu seja mais esperançosa do que o Frei Mateus, mas se acreditarmos, como canta Chico Buarque, que ninguém volta ao que acabou, podemos ter a esperança de que o seu gesto de aceitar o valor da modernidade continue a germinar e a dar frutos, mesmo que não cheguemos a colhê-los pessoalmente. Muito obrigada.